UFSCar, emissora educativa, operando em frequência modulada em 95,3 MHz, 140 watts de potência, sob o prefixo ZYU757. Uma concessão da Fundação de Apoio Institucional ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico da Universidade Federal de São Carlos, FAI UFSCar. Escute diferente. Tamo junto com todas as rádios do mundo. Tamo no TuneIn. Acesse de seu celular ou tablet. E escute diferente. Aqui sempre diferente. 95.3 FM. Rádio UFSCar Notícias. 10:03. Muito bom dia. Hoje, quinta-feira, 13 de outubro. Eu sou Simone Bezerra. Estamos com Rádio UFSCar Notícias agora ao vivo aqui nos estúdios da Rádio UFSCar. Nós vamos conversar com dois professores da Universidade Federal de São Carlos que estiveram em Brasília acompanhando na segunda-feira a votação da PEC 241, que congelou os investimentos federais, os investimentos do governo pelos próximos 20 anos. E nós recebemos aqui os professores Edinaldo Pizzolatto, vice-presidente da UFSCar, que é o Sindicato dos Docentes em Instituições Federais de Ensino Superior dos municípios de São Carlos, Araras e Sorocaba, e também o professor Luiz Carlos Gomes de Freitas, do Departamento de Química da Universidade e secretário da UFSCar. Muito bom dia aos dois, obrigada pela participação aqui conosco na Rádio UFSCar. Bom dia. Bom dia, Simone. Bom dia a todos os ouvintes da... Eu acho que o seu microfone está desligado, vamos mexer rapidamente. Pronto, agora sim, Gomide. Então, bom dia, ouvintes da Rádio UFSCar. Diferente estar aqui falando sobre outros assuntos, né? Costumo tá vir aqui no falar programa, um programa, né? De blues e hoje estamos aqui em outra. Mas você está com sorrisão aí pelo diferente. Bob Dylan, né? Ah, sim, claro. Pois bem, eu até ia citar aqui, antes da gente começar a nossa conversa, né? Vale lembrar também que o entusiasmado com a fidelidade dos deputados no primeiro grande teste do governo na Câmara, né? Michel Temer quer usar esse momento para acelerar a aprovação de outras medidas que considera prioritárias, mas que tem uma forte oposição pela frente, como a reforma da Previdência, a medida provisória que altera o ensino médio, a proposta de lei do pré-sal, a medida provisória que trata das concessões e o projeto que permite a venda de créditos da União, estados e municípios. Por trás dessa pressa toda, existe a preocupação, segundo especialistas, né, com o impacto do aumento do desemprego já esperado pelo governo para o próximo ano, 2017, se imagina e se calcula 14 milhões de desempregados. Mas vamos falar agora da PEC 241, que pode complicar muito mais as coisas de acordo com os especialistas, né? Os economistas, o projeto defendido pelo governo, né, defendido por economistas, defendido pela base, teve 366 votos. Curioso, o impeachment teve 367, né? Mas o Cunha não estava lá no dia da segunda-feira, né? Foi votado, mas, por exemplo, o Instituto de Economia da Unicamp, né, comenta aí, já aponta que essa proposta do governo federal de fixação do teto de gastos vai levar o Estado brasileiro a reduzir, por exemplo, de 18% para 12,5% os investimentos sociais em 20 anos. Lembrando que só os gastos com a Previdência vão consumir desse montante 8%. O IPEA também divulgou, e nós falamos aqui na Rádio UFSCar, que só com relação à população, né, de idosos que usa muito o SUS, por exemplo, que vai ser afetado inevitavelmente, a população de idosos vai sair de 12,5% para 21,5% em 20 anos. E todas essas questões estão postas aí com gastos nessa PEC que congela por 20 anos uma geração inteira, né, que fica... Quando essa PEC for descongelada, o Temer vai ter 95 anos, né? Então, todos esses políticos já vão... Nós vamos ter uma geração inteira que já passou. Mas vamos falar aqui mais especificamente da questão da educação, né? Vocês são da DUF, Sindicato dos Docentes de Instituições Federais. Foram a Brasília, inclusive a Rádio UFSCar, a convite da UFSCar também acompanhou. Nós pusemos aqui entrevistas, áudios, repercutimos. Vocês estiveram lá... vocês olharam nos olhos, vocês ouviram os nossos nobres deputados, o que vocês sentiram? Gomide? Bem, nós já estivemos no Congresso e conversando com senadores e deputados outras vezes, em outras situações de votação, não tão drástica como essa. Agora, o diferencial que eu percebi, acho que o Dinaldo também pode colocar a posição dele a respeito, que eu nunca vi as pessoas tão preparadas para votar uma matéria como essa. Percebe que o governo realmente ele fez o dever de casa. Qualquer deputado que você conversava que era a favor, eles estavam com o discurso afinado. E um discurso que não era um discurso assim, que está baseado simplesmente em chavões. Eles tinham dados na mão. Então, é muito difícil você contestar, se você não estiver devidamente preparado e com argumentos sólidos, contestar o que estava acontecendo lá. Porque eles realmente se prepararam. Claro, deve ter economistas, sociólogos, filósofos, políticos, etc., etc., preparando todo esse pessoal para o grande embate que vai acontecer. Nós vamos ter realmente um embate na sociedade brasileira de posições e pontos de vistas. E eles estão se preparando para fazer o trabalho deles. E eu acho, do ponto de vista da oposição, ou de quem é contrário, ou de quem quer colocar alguma situação contrária ao que está acontecendo, se nós não nos prepararmos de uma maneira muito específica e com dados e com outros argumentos, nós vamos comer poeira. Porque eu até escrevi ontem no Facebook, eu acho que a fase do jargão e da palavra de ordem foi enterrada nas eleições agora. Nós temos que passar para outros argumentos. Porque do ponto de vista, por exemplo, da PEC, eu acho muito difícil você combater a ideia de cortar que o Estado não pode gastar mais do que determinada fatia. Qualquer pessoa concorda com a ideia que se você está quebrado e realmente os estados estão quebrados, as cidades estão quebradas, você colocar um certo limite à estrutura de gasto, isso é algo que tem que ser feito. Então, é muito difícil você combater a ideia que isso tem que ser feito. A mesma coisa que aconteceu quando se tentou votar a lei de responsabilidade fiscal na época do Fernando Henrique. Várias pessoas da oposição foram contra. E hoje, grande parte daquele pessoal que foi contra, hoje defende que realmente a responsabilidade fiscal foi importante. Então, acho que a grande discussão que nós temos que fazer é a seguinte. Olha, o montante a ser gasto é esse. Agora, onde que isto vai ser gasto? Lá no... Desculpa, Gomide, interrompendo. Eu concordo com essa percepção. A gente sentiu um discurso bem afinado. Eles estavam preparados do ponto de vista de... econômico, né? Com os argumentos econômicos e também um discurso muito simples que atinge bastante a população. Então, em várias entrevistas, em várias conversas, inclusive as conversas acontecendo muitas vezes antes das entrevistas, eles colocavam argumentos da economia familiar. Você recebe um tanto, você vai ter que gastar aquele tanto. Esse é um discurso que a população capta, porque ela vive aquilo no dia a dia. Mas a população não pensa que vai ter o crescimento vegetativo. Né? Na sua economia familiar, você não põe um filho a cada ano na família. Inclusive, o crescimento populacional está até diminuindo, há uma expectativa que a pirâmide se inverta. Né? Em pouco tempo, a gente tenha muito mais pessoas de idade do que pessoas jovens. E eles fizeram um discurso que tem o lado econômico e tem o lado que atinge a população. Eu achei interessante, inclusive, eu fiquei acompanhando lá os discursos em plenário. Tinha um deputado de Pernambuco, do PTDB, que ele é da oposição. E ele declarou que ele ia votar a favor da PEC. Porque ele achava que precisava ter o ajuste fiscal e tal, e ele foi até aplaudido pelos outros. Mas dentro da própria base do governo, a gente viu que os discursos eram muito similares e que apontavam que não só a PEC era um instrumento de ajuste da economia, mas também a reforma da Previdência. Isso a gente sentiu em umas 4 falas lá, pelo menos, essa informação. Sim, mas para a educação, né? Ok, acho que as pessoas, de uma maneira geral, concordam que há necessidade de fazer o ajuste, mas temos que lembrar também que antes de propor esse ajuste, já foi dado 40% de reajuste para o judiciário, foi liberado mais 100 bilhões, foi aumentado, teve um aumento de gastos aí nesses últimos 3 meses em 100 bilhões, ou seja, o governo foi no limite de gastos para depois impor um teto. Obviamente que algumas categorias já tiveram aí reajustes. No caso dos servidores, e o que se comenta é isso, que o governo gastou para ir no limite e agora cortar. Agora, a questão é, há necessidade do ajuste, se fala isso, mas como o Gomide colocou, onde ser colocado? A questão é que os dois pontos que entra mais em discussão, as questões sociais, né? Nós vamos ter pessoas aí desassistidas, já teve até o corte para os alunos especiais. As universidades, né, já teve um deputado aí dizendo que quem não tiver dinheiro que não vai estudar, não vai fazer faculdade. Quer dizer, a questão atinge, não é só a questão do dinheiro, do financiamento. O bolo garantido lá para os pagamentos dos juros da dívida está mantido, quase 45%. A questão é, a PEC está aí, como fazer com que ela não seja tão desastrosa para os que realmente necessitam, para as universidades quanto nosso investimento, ciência e tecnologia, a questão de saúde, o SUS, as pessoas que necessitam, a população desassistida. Como vocês veem essa questão? O problema está posto. Como não transformá-lo em algo maior do que seja? Bom, vários deputados argumentaram que para a educação e para a saúde isso ia ser o piso e não o teto, né? É a argumentação que eles colocaram para convencer, eu acredito, outros colegas lá da base do parlamento, de que essas não seriam áreas afetadas. Mas também houve muita discussão lá a respeito das outras ações sociais. O fato é que, infelizmente, é um argumento que foi pego, né, e agora a gente tem aí, eu vejo a saúde e a educação sofrendo, se a gente não fizer uma discussão mais clara, com argumentos fortes. A população só vai se mobilizar quando ela estiver sentindo demais. Hoje, a gente já não tem recursos suficientes para atender todo mundo no SUS. A gente já vê gente reclamando, inclusive, outro dia estava assistindo, antes de ontem, assistindo uma reportagem na TV, em que a pessoa precisava de tratamento odontológico e estava na fila. Quer dizer, você vai esperar a pessoa perder todos os dentes para fazer alguma coisa. Falta, hoje a gente já tem falta de dinheiro para a saúde, falta de dinheiro para a educação. E essa foi a base do congelamento. Mas as pessoas estão numa situação tão desesperadora, muitos deles desempregados, nós ouvimos de vários deputados, todos esses movimentos não vão frear o desemprego esse ano. Muito provavelmente a curva vai começar a modificar em 2017. Então eles estão muito preocupados com o desemprego, os deputados e a população. Hoje elas querem é ter rendimento. Então isso vai começar a ter reflexo na sociedade, talvez em 2019, 2020, 2021. Aí sim, talvez haja uma grande mobilização da população para que as coisas se modifiquem. Hoje, a gente não sente que esse é o clima na sociedade e que está se refletindo lá no parlamento. Não sei se você tem essa mesma percepção, Gomide. Inicialmente, eu achava que a maneira de nós contrapormos a questão do teto de gasto não é ser contra o teto de gasto. É associar o teto a alguma outra coisa. Eu acho que se a oposição fosse com a proposta, olha, eu quero um teto associado ao PIB. Se o país cresce, é como aí usa o argumento da família. Se o rendimento da família aumenta, não há por que você se privar de certas coisas. Eu acho que esse argumento é um argumento bem factível. Se o país cresce, a economia cresce, não vejo por que você tem que manter baixo o seu investimento. Mesmo porque, para o país crescer e ele ser uma economia saudável, não tem como fazer isso sem educação e sem saúde. Mesmo porque, na questão da educação, é fundamental, porque nós somos um país, mesmo um país dependente de commodities, se nós pegarmos as nossas commodities agrícolas, elas só são competitivas porque tem um alto grau de investimento, de pesquisa da Embrapa, nas universidades, etc., para que o país seja competitivo em relação a isso. Vou pegar um exemplo, febre aftosa. Dá uma crise de febre aftosa, se nós não tivermos universidades de categoria para resolver o problema, mesmo essa questão da venda de commodities, ela fica arriscada. Isso. Então, nós temos argumentos palpáveis, argumentos muito bons, para dizer que a sociedade não vai sair da questão de estagnação que está, sem desenvolvimento tecnológico. Esses argumentos nós possuímos, agora nós temos que colocá-los na mesa. E a questão que eu acho, quer dizer, já foi, eu acho que nós deveríamos ter brigado, olha, já que tem um teto, esse teto tem que ser proporcional ao PIB. O PIB cresceu, nós vamos investir mais. Acho que seria como, numa época de guerra, você come batata porque já é em guerra. Agora, se você vai falar que vai comer batata por 20 anos, mesmo acabando a guerra, isso é complicado, né? Talvez seja essa analogia que... Justamente. E agora, o que eu acho que a discussão principal que nós temos que fazer, e nós não podemos nos furtar a ela, é o seguinte, tá ok, existe um montante de dinheiro. Se nós pegarmos um montante, não é pouca coisa. Mesmo o percentual do orçamento congelado e corrigido da inflação, não é pouca coisa, é um bom dinheiro. Agora, a grande discussão que nós temos que fazer é para onde está indo a divisão. Eu estou falando, a Previdência é o problema, mas a Previdência gasta o quê? 22%, 23% do total? É bastante? É, mas e os outros gastos? Se tudo estiver gastando menos do que 22%, então a Previdência é muito. Mas se nós pegarmos o juro da dívida, está gastando cerca de 45%. Então, 22% não é o problema quando você tem gastos em torno de 45%. Então, nós teríamos que fazer uma discussão, por que nós estamos pagando 45%? Não, se realmente você deve, você tem que pagar. Isso seria... Uma auditoria da dívida agora, seria o caminho? Onde que está a auditoria? Isso foi aprovado na Constituição de 88 e até hoje não foi feito. Essa auditoria da dívida tem que ser feita. Porque se nós estivermos pagando acima daquilo que nós devemos, esses 45 vão diminuir para uma coisa razoável, sei lá, que seja 15%. Então você vai ter 20% desse dinheiro que está indo para os bancos e pode ser dividido para educação e saúde. Então, acho que a grande discussão que nós temos que fazer é o seguinte, tá ok, perdemos, imagina que vai ser aprovado em segundo turno e no Senado. Mas como que essa vai ser dividida? Eu acho que essa é a grande batalha que a sociedade brasileira tem que fazer. E as universidades têm um papel importante a cumprir, porque cabe às universidades que ela dispõe de professores das mais diversas formações, e nós temos meio de nos expressar, nós estamos aqui falando, esclarecer à população brasileira o que está acontecendo, por que falta dinheiro. Agora, falta dinheiro não é só por que falta dinheiro, existe má gestão também. Agora, existe má gestão por quê? Existe má gestão porque o brasileiro não tem competência ou existe má gestão que a forma, o apadrinhamento político, a forma como os cargos são ocupados, etc., etc., levam a você ter uma gestão ineficiente? Então, acho que esse é o grande papel que as universidades têm que fazer. Não exatamente. Não concordo plenamente. Inclusive, vários deputados da oposição comentavam a respeito da auditoria da dívida. Esse é um ponto, né, para a população entender. Imagine que uma pizza chega na sua casa. Você tem a pizza inteira de orçamento, mas, na verdade, você não vai comer essa pizza inteira. Metade você vai ter que dar para o vizinho. É mais ou menos isso. Então, nós estamos trabalhando na pizza, praticamente um terço da pizza vai para a Previdência, metade vai para o vizinho, você está comendo um pouquinho ali. E o que o governo está fazendo? A proposta do governo é, vamos discutir essa parte que você vai comer, e não a parte que foi para o vizinho. Agora eles vão querer também discutir a parte da Previdência, né? E nós não temos hoje... Precisamos nos aprofundar em informações sobre a Previdência. Previdência, fundos de pensão, né? Houve um uso exacerbado desse dinheiro por vários políticos. Então, não teve uma auditoria desses fundos. Hoje se fala, falta, mas será que não foi desviado? Então, E será que, se a gente fizer as contas, realmente falta? A população está realmente crescendo. Em vários locais do mundo estão fazendo um ajuste da idade. Mas também tem as questões de desigualdade, as questões de injustiça. A pessoa começou a trabalhar com 17, 18 anos e agora chega nesse ponto e fala assim, não, você vai ter que trabalhar mais ainda. Então você vai ter gente que vai estar trabalhando 40 anos, 50 anos e o outro que começou com 35, 40 vai trabalhar menos, porque ele está colocando na idade, o limite é a idade. Então nós vamos ter que discutir com mais profundidade, com mais dados. A gente estava querendo, na do Fiscar, trazer uma pesquisadora do Rio de Janeiro que defendeu uma tese alegando, né, ela comprovou que a Previdência não dá prejuízo. Então, obviamente, a gente precisa ter mais informações, que infelizmente, pela agenda dela, ela não tem condições de vir aqui até o final do ano. Mas como essa aqui vai ser uma discussão que está na agenda, nós precisamos nos preparar. Precisamos ter informação, precisamos ter argumentos para poder contrapor com os argumentos que vão vir do governo. Nosso tempo está dando. Eu gostaria de que vocês fizessem uma análise a respeito do próximo ano. Daqui a pouquinho assume a nova gestão da Universidade Federal por 4 anos e vai já pegar aí o início dessas mudanças todas. Como vocês visualizam, vocês vislumbram aí os próximos, a universidade a curto, médio prazo diante desse cenário? Antes de entrar nessa questão, gostaria de voltar àquela questão da analogia com as questões familiares. Eu acho que a questão da auditoria da dívida ela é fundamental. Se nós não fizermos isso, eu não vejo outra saída. Porque você consumir 45% do que você ganha com uma determinada linha para sempre, não tem jeito. Então, já que estamos falando em questões familiares, eu digo assim, nós estamos assistindo na televisão o tempo todo pessoas endividadas. Ela vai estar com a dívida impagável, ela renegocia a dívida e dessa renegociação, muitas vezes, a dívida dele cai a um terço do que ela devia. E isso é perfeitamente possível. Então, nessa analogia familiar... Que inclusive aconteceu com o Equador, né? O Equador renegociou a dívida dele, ela caiu a um terço. Então, essa renegociação da dívida, essa auditoria, certamente vai fazer com que esse montante caia a uma situação, talvez, a um terço ou um quarto. Mas interessa? E aí a coisa resolve. Mas interessa, Gomide? Porque nós sabemos, infelizmente, que quem dá muitas cartas no país, os nossos deputados, né, representam interesses financeiros. E nós sabemos muito que os bancos, os grandes rentistas, não têm interesse porque vivem disso. Tanto que não se mexe. Se mexe em previdência, se mexe em tudo, mas não se mexe nessa questão de quando vai dinheiro para os grandes, principalmente banqueiros, os grandes rentistas. Não se mexe nisso. Essa é a grande questão. Essa é uma questão bem colocada, Simone. A questão é, existiu o governo militar, não mexeu nisso, depois veio a Nova República, não mexeu nisso, depois veio o governo progressista, também não mexeu nisso. Então, existe um poder... Exatamente, que passa aí, talvez, né, acabou o financiamento de campanha, mas já estão querendo retomar o financiamento de campanha, porque, na verdade, nós sabemos que os deputados estão lá e eles são financiados. O nosso ministro da Saúde foi se elegeu deputado financiado pelos planos de saúde. Isso é fato, isso está colocado. Né? Então, fica difícil você imaginar que vai defender interesses que não... O poder deve ser tão grande, porque, né, se Lula e Dilma não mexeram nisso, né, poderiam ter tocado nessa ferida, também não tocaram. Como poderiam ter tocado na ferida da auditoria também? Então, eu acho que existe um poder aí que a gente precisa ter a dimensão exata de quem manda, né? Quem capital, realmente, né? O capital. Mas eu acho o seguinte... Quantas pessoas no Brasil conhecem esse problema? Dentro da universidade, nós tivemos uma palestra sobre auditoria da dívida. E quando ela colocou esses slides, grande parte dos professores diz que desconheciam esse problema. Então, se dentro da universidade, que você tem acesso à informação, etc, etc, etc, muitas pessoas desconhecem, a grande maioria da população desconhece. Agora, eu acho que a partir do seguinte momento, que todos começaram, não tivemos a campanha direta já, então, por que não começarmos auditorias já? Exatamente. Auditorias já. aqui na tem Rádio de onde tirar, a gente sabe, tem de onde tirar. Tem as grandes fortunas que deveriam ser taxadas, as grandes... Isso não se faz. Exploração de minérios. Exatamente, nós sabemos disso. Nós sabemos que tem de onde. Sim. Mas é mais fácil mexer onde não vai reclamar. Né? O povo está aí nem... Esmond, se você prestar atenção no discurso dos parlamentares, dos vários, que nós fizemos mais de 10 entrevistas, uhum. né? E nós vários deles todos aqui, contrários e a favor. Exatamente, é para a população entender quais são as várias vertentes que tem ali. Né? Vários deles colocaram que ou era isso, ou era aumento de impostos. Vários. Você pode retomar as gravações. Para eles existem essas duas vertentes. Ou você aumenta impostos, eles não querem fazer isso, ou vão para esse teto do gasto público. Não se falou em taxação de grandes fortunas, não se falou em taxação de exploração mineral. Tem várias linhas aí que podem ser exploradas. Né? Exatamente. Agora, para a gente completar, eu gostaria que vocês falassem dessa expectativa aí da universidade que vai assumir uma nova gestão para os próximos 4 anos, já pegando o início de todas essas mudanças. Não vai ser fácil. Você assumir com dinheiro, você assumir com uma perspectiva de um mar calmo é uma coisa, né? Você assumir sabendo que o mar está revolto é outra coisa. Então, a perspectiva de 4 anos, estamos falando de PEC agora, que está falando de teto de gastos por 20 anos, a gente acha que vai ser uma situação muito complicada. Nós vamos precisar muito trabalhar com os parlamentares para ver se a gente consegue trazer para a comunidade. Aqui eu falando em São Carlos, né, mas certamente outras instituições de ensino no país vão ter que fazer a mesma coisa para trazer dinheiro. Também, só comentando essa questão de dinheiro e de divisão de pizza, muito dinheiro fica gerenciado pelo governo central, pelo federal. Então, a fatia que vai para os governos estaduais e municipais é muito pequena. No país, vários prefeitos não quiseram se reeleger porque não iam ter condições de continuar com políticas sociais, conduzir a administração, porque não tinham dinheiro. Não adianta eu assumir uma posição em que eu não vou ter como tocar. Então, a fatia que vai para os municípios é muito pequena. Você vê que a educação, ela é dividida em responsabilidades para o governo estadual e para o governo municipal, federal, estadual e municipal. E quem controla a maior parte dos recursos é o governo federal. Então, nós estamos numa situação muito complicada em que os próprios prefeitos e governadores, já visto que já estão fazendo, né, vão ter que começar a passar o boné pedindo dinheiro. Ou por emendas, ou por redivisão, acertos de contas, tá? A situação vai ficar muito crítica para os gestores. Essa é a minha visão. E, particularmente aqui na universidade, se não houver a aplicação da nossa criatividade, tentar sair com modelos alternativos, procurar eficiência, né? Como o Gumiri disse, o recurso pode até ser suficiente. A gente vai precisar ver também a questão de eficiência. Hoje eu tenho uma visão de que eu poderia dar aula para 70, 80, 90 pessoas. E às vezes as salas que nos colocam são salas para 20 pessoas. Então, aí você tem que ter mais salas, você tem que ter mais professores. Então, a gente precisa mudar. Nos Estados Unidos, na Europa, eu fiz doutorado na Inglaterra, existem aqueles pesquisadores que trabalham com os professores e eles auxiliam em aulas de laboratório. Então, você consegue replicar o conhecimento e trabalhar em uma larga escala. O Gomide tem até estudado aí algumas universidades com modelos de eficiência em que a relação professor-aluno é bem diferente da que acontece aqui. Então, eu acho que a gente vai ter que procurar também o conceito de eficiência. Senão, a gente vai ficar só... Se olhar para o passado com o modelo que veio sendo aplicado até o momento e tentar replicá-lo agora, a gente já viu que não vai dar certo. Não sei o que você acha, Gomide. Eu acho o seguinte, a questão financeira você colocou, ninguém, claro, não se faz ciência e educação sem financiamento, mas essa, do meu ponto de vista, não é a questão fundamental que nós temos agora. A Universidade Brasileira é antiga, a Universidade Brasileira é velha, e não velha no sentido, porque velha eu também sou, mas eu não sou obsoleto. Eu acho que a Universidade Brasileira é obsoleta. Nós tínhamos projetos de universidade, nós retornarmos aí a década de 60, antes do golpe militar, Anísio Teixeira, Darcy Ribeiro e outros educadores tinham projetos para a Universidade Brasileira maravilhosos. Quando Juscelino Kubitschek construiu a Universidade de Brasília, não só o projeto, como o projeto arquitetônico da Universidade de Brasília é totalmente diferente das outras. Eu estudei na Universidade de Brasília. Você encontra salas para 300, 250, 150 pessoas. Porque era uma universidade para atingir massa. É o que tem nos Estados Unidos. Você pega prêmio Nobel nos Estados Unidos, dá uma aula para 300 pessoas por semestre. E isso é ruim? Bom, se fosse ruim, eles não estariam ganhando prêmio Nobel. Seríamos nós que estaríamos ganhando. Tá certo? Então, a Universidade Brasileira ela tem que se repensar. Não dá para continuar da forma que nós estamos. Nós reclamamos, por exemplo, o ensino médio está ruim. Eu sei que está ruim. Quantos meses por ano os nossos laboratórios de ensino ficam fechados aqui? Isso poderia estar sendo utilizado pelos alunos do ensino médio para vir aqui e aprender, etc, etc. Então, não é só a questão financeira. É a questão financeira e de projeto. Agora, não tem como fazer projeto, é como diz a frase, não tem como fazer omelete sem quebrar os ovos. Eu acho que se nós colocarmos a questão financeira do financiamento junto com o projeto de mudança e o povo brasileiro começar a sentir que aqui é a casa dele, que o filho dele tem futuro aqui, nós vamos ganhar corações e mentes. Então vamos terminar como Bob Dylan, né? Nós temos que ganhar corações e mentes, porque de outra forma vão passar o trator por cima de nós. Então acho que falta projeto, falta visão, falta sonho. A universidade tem que ser uma instituição de sonho. O cara tem que passar aqui e ele tem que entender que isso aqui é janelas para o futuro. E janelas para o futuro, numa universidade que reprova 2.500 caras em cálculo 1, isso aqui não é janela para futuro nenhum. Então nós temos que repensar essas coisas também. Colocando tudo isso no balaio, eu sou um cara, sempre fui otimista, né? Mas o otimismo, ele só se resolve na medida que você está disposto a mudar a sua forma de agir. É, vamos aguardar então, né? Estaremos aqui, inclusive agradecer muito aos nossos convidados por essa conversa boa, esclarecimentos, abrir um pouco, nada como um bom papo para a gente, né? Quem está em casa ouvindo, está sempre prestando atenção e sempre fica algo para se pensar depois e também opinar. Quero muito agradecer aos nossos convidados, os professores Edinaldo Pizzolatto, que é vice-presidente da UFSCar, e também o professor Luiz Carlos Gomide Freitas, do Departamento de Química da UFSCar, e também secretário da UFSCar, que esteve em Brasília na segunda-feira acompanhando a votação da PEC. Inclusive, a Rádio UFSCar foi a convite, também acompanhou. Nós pusemos todas aqui as entrevistas com os deputados contra e a favor da PEC. A PEC está aí, está posta, vai passar por segundo turno pelo Senado, tudo indica que vai ser aprovada. E os nossos convidados falaram, então, que na opinião deles, o caminho agora é lutar, brigar, para que os recursos sejam aplicados onde realmente há necessidade. Professor Gomide, professor Edinaldo, muito obrigado. O espaço da Rádio UFSCar sempre aberta. Estamos aqui todas as manhãs. Só dá uma ligadinha. Temos um assunto e vamos tocar adiante. Muito obrigado pela participação de vocês. Obrigado pelo convite. Obrigado, professor. E esperando, então, os... Atenção, ouvintes, em primeira mão. Vem aí O programa Arte do Blues, com Bob Dylan. Bob Dylan, Prêmio Nobel de Literatura. Isso. Professor Gomide aqui já falando que já vai adiantar. Agora são 10 horas e 37 minutos. Esta edição do Rádio UFSCar Notícias ao vivo vai ficando por aqui. Você segue com a programação da 95.3 Rádio UFSCar, sempre diferente. Este foi o Rádio UFSCar Notícias. De hora em hora, você fica sempre bem atualizado.